Fecheiro 7. Clarificação da posição da ordem. Em relação ao futuro, em 1929 foi decidido pela Talamasca que não seria feita qualquer nova tentativa de contacto pessoal. O nosso diretor, Evan Neville, considerou que, em primeiro lugar, e o mais importante, era respeitarmos os conselhos de Arthur Langtry, e que, em segundo lugar, o aviso feito pelo espectro de Stuart Townsend devia ser levado a sério. Devíamos manter-nos temporariamente afastados dos Mayfairs. No entanto, vários membros mais novos do conselho achavam que tínhamos de estabelecer contacto com Carlota Mayfair por carta. Que mal poderia vir disto, argumentavam. E que direito é que tínhamos de lhe ocultarmos as nossas informações? Com que objetivo é que tínhamos adquirido estas informações? Tínhamos de preparar uma espécie de resumo discreto para ela, com as informações que tínhamos adquirido. Sem dúvida que os nossos registros mais antigos, as cartas de Petir van Abel, lhe deviam ser facultadas, juntamente com as árvores genealógicas que tínhamos elaborado. Isto precipitou um violento e acérrimo debate. Os membros mais velhos da ordem relembraram aos mais novos que Carlota Mayfair era muito provavelmente responsável pela morte de Stuart Townsend. E mais do que provavelmente responsável pela morte da sua irmã, Stella. Que obrigação é que podíamos ter para com tal pessoa? Anta era a pessoa a quem devíamos fazer as nossas revelações, e isso só podia ser considerado quando Anta atingisse 21 anos de idade. Além disso, na ausência de um contacto pessoal orientador, como é que as informações podiam ser dadas a Carlota Mayfair? E que informações é que lhe poderíamos dar? A história da família Mayfair, conforme existia naquela altura, não estava de forma alguma preparada para olhos de estranhos. Teria de ser preparado um resumo discreto, com os nomes das testemunhas e dos investigadores, cuidadosamente retirados dos registros. E uma vez mais, que vantagem haveria em darmos isto a Carlota? Que é que ela faria com o relato? Como é que poderia utilizar estas informações em relação à Anta? Qual seria a sua reação global? E se dessemos esta história à Carlota, por que não dá-la também a Cortland e aos seus irmãos? Com efeito, por que não dá-la a cada membro da família Mayfair? E se fizéssemos isso, quais seriam os efeitos de tal informação sobre estas pessoas? Que direito é que tínhamos de considerar uma intervenção de tal modo espetacular nas suas vidas? Com efeito, a natureza da nossa história era muito especial. Incluía informações bizarras e aparentemente misteriosas, de tal forma que a sua revelação não podia ser arbitrariamente contemplada. E assim continuou o aceso debate. E como acontece sempre nestas alturas, as regras, os objetivos e a ética da Talamasca foram completamente reavaliadas. Fomos nós próprios forçados a reafirmar que a história da família Mayfair, devido à sua extensão e ao seu pormenor, era preciosa para nós, estudantes do oculto. E que iríamos continuar a recolher informações sobre os Mayfairs, por mais que os membros mais jovens falassem sobre ética e quejandos. Mas a nossa tentativa de estabelecer contacto tinha sido um abissal fracasso. Esperaríamos até Anta Mayfair ter 21 anos e depois consideraríamos uma abordagem cautelosa, dependendo de quem estivesse nessa altura disponível na ordem para tal tarefa. Também se tornou claro, enquanto o conselho prosseguia a sua discussão, que quase ninguém presente, incluindo Evan Neville, conhecia realmente a história completa das bruxas Mayfair. Com efeito, houve considerável discussão, não só sobre o que fazer e como fazê-lo, mas também sobre o que acontecera e quando na família Mayfair. O dossiê tornara-se demasiado volumoso e demasiado complicado para alguém o estudar eficazmente num período razoável de tempo. Tornou-se óbvio que a Talamasca tinha de encontrar um membro disposto a pegar no caso das bruxas Mayfair como uma tarefa a tempo inteiro. Alguém capaz de estudar pormenorizadamente o dossiê e depois tomar decisões inteligentes e responsáveis sobre o que fazer em termos de trabalho de campo. E considerando a morte trágica de Stuart Townsend, ficou assente que tal pessoa tinha de ter credenciais académicas de primeira, assim como uma grande experiência de trabalho de campo. Com efeito, tinha de provar os seus conhecimentos sobre o dossiê, reunindo todos os seus materiais numa longa narrativa legível. Então, e só então, tal pessoa seria autorizada a alargar o seu estudo das bruxas Mayfair através de novas investigações diretas, com vista a eventualmente ser estabelecido contacto. Em resumo, a gigantesca tarefa de transformar o dossiê numa narrativa foi considerada como sendo a preparação necessária para o envolvimento no trabalho de campo, e esta abordagem revelava uma grande sensatez. A única falha lamentável em todo o plano foi só ter sido encontrada uma tal pessoa na Ordem em 1948, e nessa altura já a vida trágica de Anta Mayfair tinha terminado. A destinatária do legado era uma rapariguinha pálida de 7 anos, que já tinha sido expulsa da escola por falar com o seu amigo invisível e fazer com que as flores voassem pelo ar, ou encontrar objetos perdidos e ler os pensamentos. O seu nome é Deirdre, disse Evan Neville, com o rosto marcado por preocupação e tristeza, e está a crescer naquela velha casa sombria, exatamente como aconteceu à mãe, sozinha com aquelas velhas, e sabe Deus o que elas sabem ou acreditam sobre a sua história e sobre os poderes dela e sobre este espírito que já foi visto ao lado da criança. O jovem membro, entusiasmadíssimo com esta conversa e com conversas anteriores, e tendo lido ao acaso muitos dos documentos Mayfair, decidiu que era melhor agir rapidamente. Obviamente, esse membro sou eu próprio. E farei agora uma pausa antes de relatar a curta e triste história de Anta Mayfair para me apresentar. O autor desta narrativa, Aaron Leitner, entra em cena. A minha autobiografia completa consta sob o título Aaron Leitner. Em termos desta narrativa, o seguinte é mais do que suficiente. Nasci em Londres em 1921. Tornei-me membro efetivo da Ordem em 1943, depois de terminar o meu curso em Oxford. Mas já trabalhava para a Talamasca desde os 7 anos e vivia na casa-mãe desde os 15 anos. Com efeito, fui levado ao conhecimento da Ordem em 1928 pelo meu pai inglês, um erudito e tradutor de latim, e pela minha mãe americana, professora de piano, quando tinha 6 anos. Foi uma assustadora capacidade telecinésica que precipitou a procura de ajuda de terceiros. Conseguia deslocar objetos, apenas concentrando-me neles ou dizendo-lhes que se deslocassem. E apesar deste poder nunca ter sido muito forte, perturbava fortemente aqueles que presenciavam as suas manifestações. Preocupados, os meus pais suspeitavam de que este poder estava associado a outras características psíquicas, das quais tinham efetivamente já vislumbrado ocasionais exemplos. Por causa das minhas estranhas capacidades, fui levado a vários psiquiatras. E por fim, um deles disse: levem-no à Talamasca. Os seus poderes são verdadeiros e eles são os únicos que conseguem trabalhar com este tipo de pessoas. A Telemasca mostrou-se extremamente receptiva a discutir a questão com os meus pais, que ficaram extremamente aliviados. Se tentarem esmagar este poder no vosso filho, disse Evan Neville, não conseguirão nada dele. Na realidade, estarão a pôr em risco o seu bem-estar. Deixem-nos trabalhar com ele. Deixem-nos ensinar-lhe a controlar e usar as suas capacidades psíquicas. Os meus pais concordaram relutantemente. Comecei a passar todos os sábados na casa-mãe, nos arredores de Londres, e aos 10 anos já lá passava fins de semana e o verão. O meu pai e a minha mãe visitavam-me regularmente. Com efeito, em 1935, o meu pai começou a fazer traduções para a Telemasca, a partir dos registros antigos em latim, já a desfazerem-se, e trabalhou com a Ordem até à sua morte em 1972, altura em que era já viúvo e vivia na casa-mãe. Os meus pais adoravam ambos a Biblioteca de Registros Gerais da casa-mãe, e embora nunca tivessem procurado ser membros oficiais da Ordem, foram para todos os efeitos parte dela durante toda a sua vida. Não se opuseram quando me viram atraído por ela, insistindo apenas que eu terminasse os meus estudos e não permitindo que os meus poderes especiais me afastassem prematuramente do mundo normal. O meu poder telecinésico nunca se tornou muito forte, mas com a ajuda dos meus amigos da Ordem, tive a clara percepção de que em determinadas circunstâncias conseguia ler o pensamento das pessoas. Também aprendi a ocultar os meus pensamentos e sentimentos dos outros. Aprendi igualmente a dar a conhecer os meus poderes às pessoas, quando e onde quer que isso fosse aconselhável, e a reservá-los, essencialmente, para uma utilização construtiva. Nunca fui aquilo a que alguém pudesse chamar um psíquico poderoso. Com efeito, a minha capacidade de ler os pensamentos é-me sobretudo útil na minha capacidade de investigador de campo para a Telemasca, particularmente em situações que envolvem riscos, e raramente recorro à minha capacidade telecinésica para qualquer coisa de natureza prática. Aos 18 anos, eu já era Telemasca, como vulgarmente se diz. Dedicava-me à forma de vida da Ordem e aos seus objetivos. Não me era fácil conceber um mundo sem a Telemasca. Os meus interesses eram os interesses da Ordem e eu era absolutamente compatível com o seu espírito. Estivesse eu em que escola estivesse, viajasse para onde viajasse com os meus pais ou com colegas de escola, a Ordem tornara-se o meu verdadeiro lar. Quando terminei os meus estudos em Oxford, fui recebido como membro de pleno direito, mas, na realidade, já era membro muito antes disso. As grandes famílias de bruxas foram desde sempre o campo que escolhi. Tinha feito uma leitura alargada da história das perseguições às bruxas e as pessoas que se enquadravam na nossa definição particular de bruxas fascinavam-me. O meu primeiro trabalho de campo foi em relação a uma família de bruxas na Itália, sob a orientação de Elaine Barrett, que era na altura, e continuou a ser durante muitos anos, a investigadora de bruxas mais apta da Ordem. Foi ela quem me deu a conhecer as bruxas Mayfair, numa conversa casual ao jantar, dizendo-me em primeira mão o que acontecera a Petir Fanabel, Stuart Townsend e Arthur Langtree, e convidando-me a começar a minha leitura do material Mayfair nos meus tempos livres. Houve muitas noites, durante o verão e o inverno de 1945, em que adormeci com os documentos Mayfair espalhados pelo chão do meu quarto. Em 1946, já começara a tirar apontamentos, com vista a escrever uma narrativa. No entanto, passei o ano de 1947 afastado da casa-mãe e do dossiê sobre as bruxas Mayfair, pois estive a fazer trabalho de campo com Elaine, só mais tarde me apercebi de que estes anos me forneceram precisamente os registros de campo de que precisaria para o romance com as bruxas Mayfair, que viria a tornar-se o trabalho da minha vida. A tarefa foi-me formalmente atribuída em 1953. Começa a fazer a narrativa. E quando estiver completa, sob uma forma aceitável, debateremos se havemos de te mandar a Nova Orleans para veres com os teus próprios olhos os habitantes da casa de First Street. Fui alertado repetidas vezes para o facto de que, quaisquer que fossem as minhas aspirações, só seria autorizado a avançar com prudência. Anta Mayfair tinha tido uma morte violenta. O mesmo acontecera ao pai da sua filha, Deirdre, e a um primo Mayfair de Nova York, o Dr. Cornell Mayfair, que fora expressamente a Nova Orleans, em 1949, ver Deirdre, na altura com 7 anos, e investigar a afirmação de Carlota de que Anta era congenitamente louca. Aceitei as condições da tarefa. Lancei mãos à obra de traduzir o diário de Petir Fanabel. Entretanto, foi-me dado um orçamento ilimitado para alargar a investigação em toda e qualquer direção. Assim, iniciei também uma investigação à distância sobre o atual estado de coisas com Deirdre Mayfair, filha única de Anta, então com 12 anos. Gostaria de acrescentar, como conclusão, que há aparentemente 2 fatores que desempenham um papel importante em qualquer investigação que eu efetuo. O primeiro parece ser que o meu aspecto e modos pessoais põem as pessoas à vontade, quase inexplicavelmente. Falam comigo mais abertamente, talvez, do que falariam com outra pessoa. Até que ponto eu controlo isto através de qualquer espécie de persuasão telepática é bastante difícil, ou mesmo impossível, de determinar. Em retrospectiva, diria que tem mais a ver com o facto de eu ter o ar de um cavalheiro do velho mundo e de as pessoas assumirem que sou basicamente bom. Também tenho uma forte empatia com aqueles que entrevisto. Não sou, de forma alguma, um ouvinte antagónico. Espero e rezo para que, apesar das decepções que tenho tido no decurso do meu trabalho, nunca tenha realmente traído a confiança de ninguém. Fazer o bem com aquilo que sei é o imperativo da minha vida. O segundo facto que influencia as minhas entrevistas e o meu trabalho de campo é a minha capacidade de ler os pensamentos. Capto frequentemente nomes e pormenores dos pensamentos das pessoas. Regra geral, não utilizo estas informações nos meus relatórios. São demasiado falíveis. Mas as minhas descobertas telepáticas têm-me, sem dúvida, fornecido importantes pistas ao longo dos anos. E esta característica está definitivamente relacionada com a minha forte capacidade de pressentir o perigo, como a narrativa seguinte acabará por demonstrar. Passo então a esta narrativa. As Bruxas Mayfair, de 1929 à atualidade. Anta Mayfair. Com a morte de Stella, uma era terminou para os Mayfair. E a trágica história da filha de Stella, Anta, e da sua filha única, Deirdre, continua até hoje envolta em mistério. À medida que os anos foram passando, o número de criados da casa de First Street foi diminuindo, até restarem apenas 2 criados silenciosos, inatingíveis e absolutamente leais. As casas anexas, tendo deixado de ser necessárias para as criadas e cocheiros e moços de estrebaria, começaram lentamente a degradar-se. As mulheres de First Street viviam uma existência isolada. Belle e Millie Dear, tornaram-se umas velhinhas amorosas do Garden District, indo diariamente à missa na capela de Britannia Street e interrompendo os seus incessantes e ineficazes trabalhos de jardinagem para dar dois dedos de conversa com os vizinhos que passavam pelo gradeamento de ferro. Passados apenas 6 meses da morte da mãe, Anta foi expulsa de um colégio interno canadiano, que foi o último estabelecimento de ensino público que frequentou. Foi surpreendentemente simples para um investigador privado descobrir, através de comentários dos professores, que Anta tinha assustado as pessoas com a sua capacidade de ler os pensamentos, falar com um amigo invisível e ameaçar aqueles que a ridicularizavam ou falavam dela nas suas costas. Foi descrita como sendo uma rapariga nervosa, que estava sempre a chorar, queixando-se de frio em todas as épocas do ano e atreita a febres e constipações que se arrastavam por bastante tempo. Carlota Mayfair levou Anta do Canadá para casa de comboio e, tanto quanto sabemos, Anta nunca mais passou nenhuma noite fora da casa de First Street, até ter 17 anos. Nancy, uma jovem mal encarada e melancólica, apenas 2 anos mais velha que Anta, continuou a ir à escola todos os dias, até aos 18 anos. Nessa altura foi trabalhar como arquivista no escritório de advogados de Carlota, onde trabalhou durante 4 anos. Todas as manhãs, sem falhar, ela e Carlota iam a pé da First e Chestnut até St. Charles Avenue, onde apanhavam o elétrico de St. Charles para a Baixa. Nesta altura já a casa de First Street tinha um ar eternamente sombrio. As suas portadas nunca eram abertas. A sua tinta cinzento-violeta começou a pelar e o jardim tornou-se selvagem ao longo dos gradeamentos de ferro, com loureiros a irromper no meio das antigas cameleiras e gardénias que tão cuidadosamente tratadas tinham sido anos antes. Quando o velho estábulo abandonado ardeu por completo em 1938, as ervas daninhas não tardaram a invadir esse espaço na parte de trás da propriedade. Um outro edifício dilapidado foi demolido pouco depois e nada restou a não ser ervas e um grande e belo carvalho cujos ramos se estendiam pungentemente para a casa principal à distância. Em 1934, começamos a receber os primeiros relatórios de operários que se viam impossibilitados de efetuar reparações ou outros trabalhos na casa. Os irmãos Molloy disseram a toda a gente no Corona's Bar, em Magazine Street, que não conseguiam pintar a casa, pois sempre que voltavam costas, as escadas desapareciam, ou a tinta aparecia entornada, ou davam com as trinchas sujas. Deve ter acontecido umas 6 vezes, disse David Molloy. A minha tinta ter caído da escada, entornando-se no chão. Ora, eu sei que nunca entornei uma lata cheia de tinta. E foi isso que ela me disse, Miss Carlota. Disse-me a mim, foi você próprio quem entornou. Bom, quando a escada me caiu em cima, digo-lhes que foi a gota d'água. Vim-me embora. O irmão de Davy, Thompson Molloy, tinha uma teoria sobre quem era responsável. É aquele tipo de cabelos castanhos. Aquilo que nos estava sempre a observar. Eu, disse a Miss Carlota, não acha que pode ser ele, o tipo que está sempre ali debaixo daquela árvore? Ela reagiu como se não soubesse do que eu estava a falar. Mas ele estava sempre a observar-nos. Estávamos a tentar arranjar o muro que dá para Chestnut Street. E eu vi-o a olhar para nós através das portadas da biblioteca. Até senti um arrepio. Quem é ele? É um dos primos? Eu ali não trabalho. Não me importo que os tempos sejam difíceis, para essa casa não volto a ir trabalhar. Um outro operário contratado para pintar os gradeamentos de ferro forjado pretos relatou incidentes semelhantes. Desistiu após meio dia de trabalho, durante o qual lhe caíram em cima os escombros do telhado e não paravam de cair folhas na tinta. Em 1935, era do conhecimento geral, no Irish Channel, que não se podia fazer nada naquela velha casa. Quando, nesse mesmo ano, foram contratados dois homens para limpar a piscina, um deles foi atirado à água estagnada e quase se afogou. O outro viu-se grego para o tirar lá de dentro. Era como se eu não visse nada. Tinha-o agarrado e estava a gritar para que alguém me viesse ajudar. E começámos os dois a afundar-nos naquela porcaria. E depois, graças a Deus, que ele se agarrou à borda e me salvou. Aquela velhota de cor, a tia Easter, veio dar-nos uma toalha e gritou: afastem-se dessa piscina. Não pensem em limpá-la. Ponham-se a andar daqui. Até Irving Dandridge soube destas histórias. Dizem que a casa está assombrada, que o espírito de Stella não deixa ninguém tocar em nada. É como se toda a propriedade estivesse de luto por Stella. Dandridge ouvira falar de um misterioso homem de cabelos castanhos? Ouvi todo o tipo de histórias. Algumas pessoas dizem que é o fantasma de Julian, que está a olhar pela anta. Bom, não está a fazer lá muito bom trabalho. Pouco depois, apareceu uma história pouco clara no Times-Picayune, descrevendo uma misteriosa mansão da parte alta da cidade, onde não era possível fazer qualquer tipo de trabalho. Dandridge recortou-a e mandou-a para Londres, com a anotação à margem: as minhas indiscrições. Um dos nossos investigadores foi almoçar com a repórter que falou abertamente sobre isso. E sim, era efetivamente a casa dos Mayfairs. Toda a gente sabia. Um canalizador disse que tinha ficado preso debaixo da casa durante horas, quando tentava consertar um cano. Chegou mesmo a perder a consciência. Quando por fim voltou a si e saiu dali, teve de ser levado ao hospital. Depois houve o homem dos telefones, que foi chamado para arranjar o telefone da biblioteca. Disse que nunca mais poria os pés naquela casa. Um dos retratos na parede tinha olhado para ele e tinha a certeza de que tinha visto um fantasma nessa mesma sala. Podia ter escrito muito mais, disse a jovem repórter. Mas as pessoas do jornal não querem problemas com Carlota Mayfair. Falei-lhe no jardineiro, sabe, vai lá regularmente cortar a relva. E disse uma coisa estranhíssima quando lhe telefonei. Disse: ah, ele nunca me incomoda. Ele e eu damo-nos lindamente. Somos bons amigos. Ora, a quem é que supõe que este homem se estava a referir? Quando lhe perguntei, ele disse: basta lá ir que o vê. Está lá desde sempre. O meu avô costumava vê-lo. Não há problema. Não consegue mexer-se nem falar connosco. Apenas fica ali, nas sombras, a olhar para nós. Num instante está ali, depois desaparece. Não me incomoda. Por mim, não há problema. Pagam-me bem para lá trabalhar. Sempre lá trabalhei. Ele a mim não me assusta. Os mexericos da família desta época negavam as histórias de fantasmas. Segundo Dandridge, a alta sociedade fazia o mesmo, embora ele insinuasse que achava que as pessoas eram ingénuas. Creio que foi a própria Carlota que deu origem a estas histórias idiotas, disse um dos primos anos depois. Queria manter as pessoas afastadas. Quando soubemos, rimo-nos. Fantasmas em First Street. A Carlota foi responsável por aquela casa ficar em ruínas. Foi sempre de poupar no pouco e gastar no muito. É essa a diferença entre ela e a mãe.